47 ao Fernando Galeão, contato. Gol 1074, autorizado táxi, via Índia, no ponto de espera da 10, chame pronto. Via Índia, chama pronto, ponto de espera o 074. Oscar Zulu Alfa, siga a aeronave da Gol, chame no ponto de espera da 10. Salvador, boa noite, Airport Chicago. Vira o circuito aqui, né? 5932, vai direto, posição B10. Vai direto, posição B10. Hello, Brasil, 84, we are ready to taxi. Europa 084, approve the taxi via apron, report holding point runway 10. Apron and then holding point 10 for Europa 084. Ficar pronto, vamos 074. Vamos no 074, autorizado ali e manter a cabeceira 10. Ali mantendo 0, 074. Total para o pushback. 125, é total 9908, temos aeronave da Abjet que vai estacionar no portão 05. Após autorizado seu pushback. 7, total. Cam 3178, o solo foi aos 44, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa antes daquilo, Cam 3178. Gol no 074, autorizado decolagem da 10, vento 120 graus e 052. Decolagem da 10, gol 1074. Está aqui no 3178. Então 9908, confirmando a guarda para o pushback. Estamos aguardando. Total 9904, eu vou passar o Airbus 321 na sua retaguarda da TAM, após ser autorizado seu pushback. Gente, total, tá tudo ao contrário. TAM 3178, autorizado ingressar naquilo, pátio 3, posição 09. Afirmativo, naquilo, pátio 3 para o 09, ou TAM 3178. Oscar Zulu Alfa, autorizado alinhar e manter cabeceirão no 0. Gol 1074, decolou os 45, chame o controle 120 decimal 8. 208, 074. Passeio 4, approaching holding point 0, 10. Europa 08, forma tem holding point. Bay, holding point, Nara Pasir as well. Oscar Zulu Alfa, fica atento à estrutura turbulência do Boeing 737, autorizado a decolagem da 10, vento 140 graus 05 nós. 240 agora, o voo no 074. Oceano Puxa, total. Oscar Zulu Alfa, decolou as 48, chame e controle 120.8. 1208, Oscar Zulu Alfa. Controle Papatango, Oscar Zulu Alfa, boa noite. Papatango, Oscar Zulu Alfa, boa noite, está em contato com o radar 090, direto com o áudio. 090, direto com o áudio, Oscar Zulu Alfa. Position 84, clear the line up and maintain. Clear to line up and maintain runway 10 for Europa 012. Portugal 020, ready to copy. That's the primary Portugal 020, we are ready to copy. Portugal 020, clear to Lisboa, flight level 390 via up Zulu 10. Runway 10, turn left after departure. Pulca departure, Zipa transition. Control 120.8, squawk 5413. Portugal 020 is cleared to Lisboa. Flight level 390, upper Zulu 10, runway 10, left turn after departure, Puka departure, depart transition, departure transition 120, set mode 8, walk flight 41, over. Portugal 020, reach back, correct, report ready for startup. Will tower Portugal 020. Max do total 9908 com 3 horas e 30 até na Galeão. Total 9908 autorizado, táxi via parte, Índia, reporte na 10, pronto. Reportará no ponto 0, pronto, total. qual o nome do piloto do WebJet que se pode ser armado? Número 2. Número 1, qual seria a posição dele? Mantém heading until 4,000 feet. Clear the takeoff runway 10, wind 140 degrees, 06 knots. Aero Partida is all, maintain heading. After takeoff, maintain 4,000 feet. Clear for takeoff. Aero Partida 34, maintain heading until 2 passes 4,000 feet. Under, maintain heading until 4,000 feet, Aeropa 084, rolling. Zona 074, chama Recife no 260. 260, Zona 074. 805 indicada. 805, vamos de 270 para 250. Papa 084, Airborne at 5-3, contact control 120 small 8. 120 8 control, adios, Papa 084, thank you. Hello, good night, this is Papa 084, climbing, heading 4,000 feet. Papa 084, radar contact, climb at level 370. After 4,000 feet, fly heading book Jammu position. After 4,000, climb heading Jammu position, Aeropa 084. We'll need to climb to 350, we are too heavy yet. Stand by. Number 0843 at level 350. 350 to Aeropass 084, thank you. Oi, 0592000, PSM 14, está autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Vocês vão se puder acionar a identificação autorizada a mais, descendo 050. Objeto 5809-3014, completa a redução 2109. Reduzindo para 2109, 3000 pés, 3014, 5809 web. Patrulha Salvador, boa noite, total 9908. Total 9908, boa noite, contato radar, cidadão 320, sai da bordo. 320, sai da bordo, total. Salvador, Oxalá 6234, para o táxi, está com 101 pessoas a bordo, 101 pessoas a bordo, 2 horas de autonomia, alternando a Recife. Oxalá 6234, autorizado o táxi, até o ponto de espera do 10. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera do 10, Oxalá 6234. Oxalá 6224, autorizado a linha e decolar da 10, vento 1, 10 graus 05 nós. A linha e decola, cabeceira 10, Oxalá 6224. Batendo proa, limite localizador, se autorizado a gente pode manter a chegada reduzindo a velocidade. Já. Oi, 09, mantenha pro limite ao localizador. Quem é que vai dar na mancada? Aeropa 084, can we proceed from present position direto de Japão? Stand by, coordinate. Stand by, Aeropa 084. Our flight environment has gone to 0-0, we are ready for push and start. Zero to zero, you are clear to start up, engines report ready to taxi. Clear for start up, push, report ready for taxi, Portugal 0-0. Project code 09 para o localizador, direita 050, desce 2000 pés, reporta estabilizado. Direita 050, descendo 2000, é do 58097. Tony, boa noite, 6224, decola Puca no Sesc. 6224, boa noite, contato radar, fica 190, perfil Puca. Perfil Puca, Sané, 62. Delta Zero 84, call, resistência, frequency 125, decimal 45. Frequency 10-4, Europa 084, I hear you very weak. 125, decimal 45. 125, Europa 084, adios. Localizador 509. 509 completa aproximação, aguarde o contato. Agora. Com 805, chama a torre no 9612. 186, boa. Três 1014, LIS LF, reporta estabilizado. 2000 pés, 1014, tem livre ULF, reporta estabilizado, 3152. Salvador, boa noite, eu vou 1805 no estado. Gol 1805, check trem autorizado pouso na pista 10, vento 1110 graus 04 nós. Ok, tá baixado, travado, tem livre pouso 10, gol 1805. Objeto 5809, chama a torre no 9612. 86-5809. Torre web 5809, boa noite, final, baixado travado. Web 5809, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando 5809, continue a aproximação. Decimal 0. 1260, Recife, total 9908. 1805, no sol 07, mantém escuta. Nível direito, autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 01. Web 5809, cheque 3, vento 110, grau 049, autorizado pouso na pista 10. Baixado travado, livre pouso 10, Web 5809. Na 6224, chama Recife, no 2545. Recife, 2545, chama 5809, no solo 09, livre direita, autorizado táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 06. Alfa Kilo, pátio 3, para a posição 06, Web 5809. Estabilizou em localizador até 3152. Você vai chamar a torre no 8612, bom pouso. 18.62, até daqui a pouco.